396, é, tem pouso autorizado na pista 90, vento, uma centena com 14 nós, 396. 396, pouso a 190. Torres Salvador, muito boa tarde, Otávio 3217 no LS. Já volta. 3217, o senhor tem ponto de teste embaixo do lado. Vamos lá. Sou 41 no 3 da Clã 242, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, 41 no 3. Torres Salvador, Azul 4113, ascensão 340, saída da EL. Boa tarde, Azul 4113, contato radar, suba para o nível 340, voe Leda. 340, Leda na presente, Azul 4113. Solo Salvador, Xener 63, desculpa, 6321, o inspecionamento remota 12. Remota número 12. Está autorizado, reporte pronto para o táxi Oceaner 6321. Portanto. 1251. Entendido no 3385, no 649. Golo 075, autorizado chegada a mar e desce para o nível de voo 050. Salvador, poderia confirmar o 649, frequência para Recife? 13325, confirme 1251. 13385, 1251. 13325. 3325, 251, obrigado. Romeu Juliette, Romeu, acione identificação. O TAM 3217, passa uma casa de terra com a freio baixado, travado. 3217, quem escuta a aproximação e fumarei pista livre. Trip 5446, desce para 2000 pés, que ele é no 092, autorizado sinal MS, reporte estabilizado. Para 2000 no 092, autorizado, reporte estabilizado. 5446 da Trip. 96, solo agora, observe aos 4 passos, avisar direito, um beijinho ao ponto 9 solo, bem vindo. Bom, 396, tá liberando? 396, tem táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio. 396. Alfa, antes da Juliette, reportou ingresso no pátio, 396 da Gol. Eu passarei da linha e mantenha após o Airbus. Ok, mas pode dar via Charlie? Confirmando, é Serra November Vitor ou Serra India Vitor? Romeu, Serra November Vitor para Conquista 260. Decoladão no 7 com primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa, após a posição Elefa direto, Conquista. A frequência do controle em 1208, a torre em 11895, seu transponder 5560, Serra, November Vitor. Salvador. Mantenha as condições visuais, Kenia Gama 012. Minas, Solos 47, alijar direito, andei 1.9, Solos. 219, tá, 3... 217. Reduza a bordo, no pátio 5, para acionamento, táxi e decolagem da pista. 17, chame direto a torre em 11895, Serra Nova, Vitor. Vou chamar 6321 para o táxi, tem 116,420, eu quero Goiânia. Goiânia, qual é o PB? 117, 119. 100, ok, tem táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via pátio, Índia e Alfa, quando lá chama a torre em 1895, ou Xaner 6321. Foi sobremodulado. 4118. Aguarde um minutinho para cópia, destino Confins. Gente. O Golo 396, observe o Airbus da Oceaner Taxiano com a logo Aviaca. Após o mesmo, só ingressa no pátio via Juliette, portão será o 612 no 396. Faz o passagem da Aviaca, portão 612, Golo 396, obrigado. O TAM 3217, seguindo o tráfego à frente via Juliette, portão 10, TAM 3217. Juliette, portão 10, TAM 3217. Pelo Quebec Serra, boa tarde. Morro de São Paulo, no meu pé, decola da 17 com primeira curva direita, saída no corredor Axé, 01213 é o transponder. Frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 11895. O Kilo, Quebec Serra. Aeromativo, táxi decolagem, torre 1895 até a volta. Salvador, boa tarde, Golo 755. Boa tarde, Golo 755, autorizado chegada bom, se desce para 4000 pés, Kenia Gama 012. Kilo e 12, ajustado, e desce para 4000 pés, na bom, Golo 755. Azul 4113, Santo Centro Recife, 13325, Alterne, 1251. É, 33-25, 25-1, Azul 4113. Confins 360, na Zulu 16, decola 10 com curva direita, saída da El, Leda, depois voo direto, a posição bridge, onde intercepta a aerovia. Frequência do controle 1208, a torre 11895. Seu transponder 5564, azul 4118. 3546 estabilizado. 35446, complexo final, chame torre 11895. 11895, 5446 da TV. Boa. Salvador 35627 no pátio 3 para pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi. Contará. Trem pouso autorizado no 0, 1 centena, 1139. 7 autorizado, 35446. Ponto baixo travado. Formará. Ah, ingresso no 7, ponto e alinhado de plano, cabeceira. Ouvido, táxi autorizado até a papai, aponta para ingresso, vamos no 7. 546, baixado, travado. Hendrix 546. O Oxenheim é 321 após o ATR da tripa ali, Matheus. Após a passagem da terminal aí, Matheus, Oxenheim é 321. Papá Romeu Lima, quanto tempo você tocou o plano de voo? Gente, mantenha-se condições visuais, que negão no 0 no 2, adicione o código 0225. Golo 925, autorizado chegada a bom, se desça para nível de voo 050. Para 050. Uma centena com o nono norte, Alexia. A Índia em Alfa, quando lá chame torre 1895, trip 5627. Pátio Índia, ponto de espera, chama torre, trip 5627. Romeu Zilete, Romeu Libre, sessão 085. 9 e 5, agora. M3, 2, 1, no, pista liberada, decolagem autorizada, 120 com 3. Livre, decolagem, Xenai 63, 2, 2, 1. Passar para ingresso 1, 7, 0, 2, 2. Autorizado, 9, evita, ingresso 1, 7, porta, alinhado e ponto cabeceira 1, 7. Passar para ingresso 1, 7, 0, 2, 2. Agora, tipo 4, ingresso a cheque, controle 208, bom voo. 208, obrigado. Boa tarde, Silo Quebec Serra. Capitão Silo Quebec Serra, boa tarde, mantém as condições visuais, QNH 0102, reporte para da Barra. Autorizaria 2500, direto? Eu vou local, qual o setor que pretende? Da Barra, me confirme o tempo de voo pretendido. 20 minutos, 7, aguarde cópia. São Salvador, boa tarde, 6314. Confio para o São Salvador? O Ocean Air 6314, confirmação para a barra, estamos pronto para a 3340. Gente, um minutinho para a cópia, 6314. Vai para a cópia, 6314. Corrida, passa aí, já foi o 6314. É a Momo, Momo Flock. M321, decolando agora às 5h30, controle 208, bom voo. 208, bom mesmo. O local até o farol da barra, 1 no meu pé, saindo na corredora Xé, frequência do controle 1208, a torre 11895. Acione o código 0121, no Zulu, Charlie Mike. Pátio 5 que se encontra ou pátio 4? Pátio 5. Para acionamento, táxi, decolagem desta pista 17, chame direto à torre 1895, Zulu, Charlie Mike. O Xenema é 314, cópia? Cópia, 6314. Petrolina 340, a roda per Zulu 20, decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu código transponder 5576, o Xenema 314. Autorizado, voo 340, vai para o uniforme de rota do plano de voo, via Upper Zulu 20. A decolada da pista 10, primeira pista à esquerda, descida sai na bomba, transição forte. O controle está indo operando em 20, decimal 8, com a torre operando em 118, decimal 9. Se transponder 7, engenheiro 63, decimal 4. Correto. Informe pronto para o estacionamento, só me confirme o portão. Informada pronto, informa que está na ponte número 5, 63, decimal 4. Ponte número 5, obrigado. Externo, tem embaixo checado. Sérgio, eu passo no externo. Você não é 6321, Elefa da presente. Elefa da presente, 6321. Salvador, não, 2262. Obrigado. Solicita 140 como nível final. Tudo mantém o nível no 40, 2262. Novem bem-vindo, está livre da colagem 17, restrita inicialmente até, até 3.000, nível 030, e aguardando a operação de controle para ascensão. Vento 110 com 11, livre da colagem. Pode seguir com o perfil, no Céu 9 bem-vindo. Motivo de 5.17, acorda agora 5.8, controle 208, bom voo. 208, obrigado. Já passou o externo, com o 075 baixo travado. Sim, estou com o solteixo decolando agora no litoral sul e não interfere o 9075 e tomarei aguardando o sistema para o pouso, o 9075. Sente, aguardando o 9075. 41, seja a passo. 5241. Sente da papá. Com destino à conquista, só está pronto 4. Para a conquista 200, decola da 10 com a primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após direto, conquista. A frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu transponder 5570, o trip 5241. Obrigado, para a conquista, decola da 10 com a direita, 200, saída Arbor, Elefa, após direto. Correto, informe pronto para pushback. Na saída A, vou passando agora 1500 pés, Serra 9 bem-vindo. Gol no 755, desça para 2000 pés, que negar na 0 no 2, reporta estabilizado no LS, que se rida pista na 0. 2012, reporta estabilizado na 755. Charlie Mike, todos os ataques até a papá, reposta a papá para aniversário 97. Papá Romeo Lima, atente ao tráfego agora nessa posição de 11 horas, está a 8 milhas e meia, um helicóptero, o Romeo Oscar Bravo, mantendo 500 pés. Está ciente do Romeo Oscar Bravo, ele é no visual, o papá Romeo Lima. Ciente, reporte visual com o mesmo. Vai reportar. Papa Romeo Oscar Bravo, atente ao tráfego do Papa Romeo Lima, está agora nessa posição de 1 hora, 7 milhas e meia. É um tráfego de pequeno porte, está mantendo 500 pés. Eu estou atenta, já na final para a forma e já atendi a direção do Oscar Bravo. Gente, prossegue condições visuais, apenas atente ao tráfego, tem frequência ali, Romeo Oscar Bravo. Bravo. Tango Romeo Juliette, Romeo controle. Opa, bora, a próxima direita 2-1-9. Estava muito rápido, né, mas eu falo. Não, eu que me desculpa aí. Nada, pode ir. Então, boa tarde, seu Gona 075. Você tá na foto. No 075, continua a aproximação, correção. Continua o táxi, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Kilo Quebec Serra, confirme chamado para pouso. Equador Tripi 5627. Prossiga. Quando possível, coordenar direto a Aracaju. Aguarde. Controle o Papa Romeu Lima, já desloca um pouco. Papa Romeu Lima, prossegue com a de visual, já atente ao tráfego do Romeu Oscar Bravo, tem frequência livre. Já desloca o tráfego no solo já, frequência livre, o Romeu Oscar, o Papa Romeu Lima. Vai atingir 4.000 gol no 8.925. 8.925, prossegue na descida para 2.000 pés, QNH 1.0.2, reporta estabilizado na LS, se rei da pista no 0. Autorizado 2000, autorizado procedimento, para estabilizado 012, agosto, gol no 9, 125, gol. Zona 755, torre no 895. 7895, já. Deixar na M321, no centro Recife, no 288, no 260. 288-1260, Oxenai 6321. Nike ingresso axé, controle 208, decolado agora, X04, bom voo. Gratuito. Sendo tráfego, tem pista livre, pois autorizado, vindo 120 graus com 129, informa o tráfego que, tá que decolou. A Asa Pix, a ingressão do Tonal Sul, não interfere na sua aproximação, no 755. 1757. Tive pouso da ONU. Corredor Axé? Afirmativo. Gente, o nome é o Pet, corredor Axé, repórter Farol da Barra. O Zulu Charlie Mike. Botar a Farol da Barra, vai. No 2662, centro Recife, no 288 ou no 260. 2662, 2602, boa. Trono 8, sim, tráfego da Gol, ingressando no 2, após o tráfego, correr equipe de solo para iniciar no 3, sim, táxi. Após o tráfego da Gol, passando para o 2, e depois de cadastramento do 4, no 8, no táxi. Quebec Serra, reporte visual com local de pouso ou para descida. Gol no 925, completa aproximação, torre no 895. 2895, gol no 925. Salvador, muito boa tarde, gol no 925, passado, checado, visual, final 1 no 0. Gol no 925, boa tarde, o ajuste no 0 no 2, continua a aproximação ao segundo para pouso, tráfego já avistado. Cópia. 160, autorizado, rota conforme plano, bridge, pisolou no meia, decola no zero com a direita, no sentido da Euleda, após Leda, voa bridge, volta sempre da aerovia. 5003, o transponder, controle opera 120.8. 30.360, com ponto de voo, decola da pista 10, curva esquerda, no sentido da Euleda, bridge, já dá dentro do 16. Após o transponder 5003, o controle opera em 120.8. 729 está na posição 04. Sim, só corrigindo a curva direita, ok? Decolando no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda, bridge. Curva direita após a decolagem. Chame no 4 quando pronto posicionar. Não, nós estamos prontos, 729. Paulo Salvador, do ano 7, tem que equilibrar na frente de contar. 755, bem-vindo, prossiga Alfa e reporte nessa Juliette. Alfa da Juliette, 75, obrigado. Dono 8, táxi aprovado, direita, Índia, até o ponto de espera Dono 0, lá com a torre 118.95, ajustado Dono 0 no 2. Romeu Serra Novembro, Vitor, Centro Recife, 1288 no 260. 1288, acompanhado, 1268, já, 92. Gente, autorizado, cheque transponders, o Charlie Mike não recebe o MEI. O Quebec Serra desça para altitude de tráfego, QNH em Salvador 1-0-1-2, tem frequência livre. O Charlie Mike controle? Escuta. Já que transponder não recebe modo alfa nem modo Charlie. Valeu, Charlie. Não mais alfa, né? Dois caladeiras, um, quatro, três, um, dois, ponto de zero, zero, zero, zero. Azul 418, boa tarde, ali mantém fase serão no zero. Ali mantém no zero, zero, zero. 925, no solo, azul no 1, no livre direito, chame solo em 121 nesse mal 9. 219. Agora recebo Charlie Alpha, o último Charlie Mike. Na 755, graças a Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 755.